Capítulo 1. Do passado ao futuro. Tópicos: a revolução evangélica, do involuído ao evoluído, do passado ao futuro. Conhece-se o biótipo por sua reação. Sem merecimento não há providência. Cada um está no lugar que lhe compete. Não se condena ninguém, mas urge civilizar-se. A conclusão resultante da experiência narrada no volume precedente, A Grande Batalha, confirma que o Evangelho é de fato verdadeiro. E isto não apenas como verdade teoricamente reconhecida e proclamada, mas também como verdade experimental comprovada pelos fatos. A prova deu resultado e vimos quais as condições necessárias para que tivesse êxito. Agora perguntamos: bastará isso? Que desvio causará no caminho humano o fato de termos narrado, demonstrado e vivido um caso? Não permanece tudo como antes? Jamais nos convencemos com a experiência alheia, somente com a própria. Muitos continuarão céticos porque se acham mergulhados numa verdade bem diferente, tangível e premente. Indicar a eles a maneira de se libertarem dela significa pretender que se afastem de seu próprio tipo biológico, de sua forma mental e personalidade, que constituem suas reais condições de vida. Os fatos em que se baseia sua existência falam diversamente, mostrando a eles uma realidade diferente. Dessa forma, são coagidos a acreditar nesta realidade, na qual, portanto, tem de se fundamentar na vida prática. Também acontece assim quando a maioria, embora a ciência nos ensine que a matéria seja apenas energia e velocidade, continua a considerá-la, pelos usos do contingente, como algo sólido, inerte e resistente, pois este é o modo como a matéria se comporta e é usada na prática. Então a noção científica da verdadeira estrutura da matéria permanece um fato teórico, do qual não tomamos conhecimento em nossas ações. Pode acontecer o mesmo com a verdade do Evangelho. Mesmo que alguns, por inteligência e raciocínio, possam reconhecê-la, o homem comum, uma vez que essa verdade está situada em outro plano de vida, numa posição mais avançada ao longo da escala da evolução, pode considerar o Evangelho como uma grande verdade de fato, mas tão superior que não lhe diz respeito, porque encontra-se fora de sua realidade e por isso é impraticável para ele. Então, para que serve esta narração? Os céticos, depois de tantas belas palavras, voltarão à realidade do mundo que dá razão a eles a todo momento. Continuemos a ser práticos. O homem se encontra diante de outra realidade, tão concreta e positiva que não permite dúvidas a seu respeito. A luta pela vida é um fato. E se cada um de nós está vivo na Terra, deve isso ao fato de ter realizado e vencido essa batalha. O Evangelho poderá, sem dúvida, ser a lei do futuro da humanidade, mas não é certamente a lei do seu passado. E o homem, mesmo tendo de se tornar diferente para o seu futuro, é formado por aquele seu passado. A grandeza dos povos e das civilizações é feita através de lutas ferozes, e se a humanidade chegou até o estado atual, deve isso ao fato de ter sabido, com todos os meios, vencer os elementos, as feras e os inúmeros inimigos sempre prontos a atacá-la. Assim se explica essa psicologia de luta, pois só ficou vivo quem soube vencer. Esta foi a lição mais importante que o homem teve de aprender no passado. E se acaso foi alcançada alguma forma de civilização, esta teve de ser imposta com a força em um ambiente hostil, já que todas as outras formas de vida eram inimigas do homem e procuravam apenas esmagá-lo para se substituírem a ele na vida. O homem começou o seu caminho entre as feras e não entre os braços do Pai Celestial, que estava então bem longe de poder revelar-se, como o fez depois por meio de Cristo no Evangelho e como sempre mais poderá fazer à medida que subimos com a evolução. Sem dúvida, esse é o caminho e nesse sentido temos de nos transformar. Mas isto não anula o fato de que esse foi o nosso passado e de que ele explica o nosso presente. Eis que há uma tão longa história biológica vem sobrepor-se o Evangelho com a potência revolucionária das grandes coisas que descem do alto para obrigar o homem a avançar pelo caminho da evolução. O passado resiste forte em sua experiência milenar. O futuro acossa, ansioso por vir à luz. Passado e futuro encontram-se na luta presente como dois inimigos irreconciliáveis que disputam o campo. E o homem atual tem de viver no meio desse terrível contraste. No volume precedente, A Grande Batalha, entramos com a narração daquele caso vivido no âmago dos maiores problemas da religião, da moral, da vida individual e social, bem como da evolução biológica. Demos-nos conta das dificuldades enfrentadas e das necessidades de resolvê-las. Trata-se de pedir ao homem que, seguindo o Evangelho, dê um grande salto à frente ao longo da escala da evolução. Trata-se de aprender um novo método de vida que está nos antípodas do usual, substituindo o sistema do involuído pelo do evoluído. Ao ensinar isto, é inevitável chocar-se contra a muralha das resistências biológicas, diante das quais até mesmo o Evangelho, tão poderoso pela sua própria natureza, tantas vezes se acha defraudado. Como esperar um comportamento próprio de evoluídos, mesmo depois de haver demonstrado todas as suas vantagens, num mundo em que predomina outro tipo biológico? No caso narrado, vimos que Cristo venceu. Muitos, porém, poderão perguntar: mas Cristo vence sempre? O homem comum precisa calcular para garantir o resultado. Para ele, o jogo da vida está cheio de incógnitas e perigos, não lhe dando oportunidade para fazer experiências evangélicas. Que garantias podemos dar a ele de que, mesmo no seu caso de homem comum, Cristo vencerá sempre, se para conseguir essa vitória é necessário possuir muitos requisitos que ele não tem e satisfazer muitas condições que estão além de suas possibilidades? De que serve explicar para ele uma arte se ele não sabe praticá-la? Ensinar a ele uma música se ele não possui o instrumento para executá-la? Como pretender que uma criatura, obrigada a lutar pela sobrevivência, sacrifique sua vida, pondo em perigo a própria vantagem material mais tangível, por amor de um ideal longínquo e hipotético? Se não se pode exigir que o homem seja anti-utilitário, como fazê-lo compreender um tipo de utilidade assim complexa e tão diferente da que ele está habituado a realizar em forma imediata e concreta na vida cotidiana? E isto é tanto mais verdade, pois de um lado o passado sobrevive e existe, garantido por longuíssima experiência, representando métodos diuturnamente comprovados, enquanto de outro, o novo cai no inexplorado, numa perigosa aventura cheia de incógnitas. E quantos milênios de novas experiências serão necessários para sair das tentativas e poder substituir com segurança o velho pelo novo? A revolução é grande e atinge até as raízes da própria vida. Trata-se de substituir a força pela justiça, a cupidez de possuir pela honestidade, a luta desesperada para sobreviver pelo amor evangélico, o poder da terra pelo do céu. Trata-se de defender a vida e chegar à vitória unicamente com os recursos do imponderável, abandonando todas as armas terrenas. Trata-se de conseguir compreender e depois praticar um método que parece emborcar todos os nossos recursos e defesas, levando-nos à morte. Quem não olhará para isso com medo, procurando pôr-se a salvo? Como pode alguém que, pela própria árdua experiência, conhece a realidade da vida, confiar no Evangelho, se este, em primeiro lugar, corta-lhe as garras, sua única arma disponível para defesa? Explica-se assim por que tão poucos o levem a sério e o vivam. Compreende-se também por que as religiões que o têm por base tenham sido obrigadas a descer a tantas adaptações. As experiências evangélicas que alcançam êxito na glória da santidade estão tão condicionadas a tantas circunstâncias e requisitos que o homem comum prefere não se arriscar a tentá-lo. Quem possui no espírito tanto poder que lhe permita dispensar qualquer outra defesa, jogando fora as armas da força e das astúcias humanas? O Evangelho, sem dúvida, é uma máquina perfeita, mas quem possui todas as qualidades aptas a fazê-la funcionar? Quando isto se verifica, é certo que vem seguramente o milagre da salvação e do êxito. O mais difícil, porém, é achar no homem essas qualidades, que são indispensáveis para que aconteça o milagre. É como se entregássemos um belo avião a jato para um selvagem. Se este, por não saber usá-lo, não quiser se matar tentando voar, deve utilizá-lo para qualquer outro fim, exceto aquele para o qual foi construído. Assim também, em geral e na prática, acontece com o Evangelho. Até agora, nesta nossa narração, colocamo-nos no papel de homem evangélico. Coloquemo-nos agora na pele do tipo comum que vive no mundo e adotemos sua psicologia e seus métodos. Com suas afirmações, o Evangelho estabelece de imediato a mais nítida posição de inconciliabilidade com o mundo. Abre aspas. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro, ou se afeiçoará a este e desprezará aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Procurai acima de tudo o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dê aos pobres. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, irá salvá-la. Fecha aspas. Todos nós sabemos bem quanto esses conceitos estão distantes daqueles que regem a vida comum. Como pode o nosso mundo conseguir viver nessa posição evangélica se ela representa o seu mais completo emborcamento? Explica-se assim por que todas as religiões cristãs que adotaram o Evangelho possuem grandes riquezas e, embora professem o mandamento mosaico do não matar, não só tomam parte nas guerras, como ainda por cima benzem as armas. Assim, a descida do Evangelho à terra se reduz a uma luta entre o ideal, que quer cortar as garras à fera, e esta que, para não morrer, não quer deixar que elas sejam cortadas, pois as considera sua única defesa. quem renuncia à vida? E como se pode pedir a alguém tão extremo sacrifício? Fazemos estas considerações porque devemos ter a coragem de penetrar completamente a realidade até o fundo. As nossas conclusões devem ser extraídas de uma observação imparcial dos fatos, mesmo daqueles que possam depor contra a tese por nós defendida até aqui. Sem dúvida, ela é extremamente ousada. No entanto, trata-se apenas da velhíssima tese do Evangelho, que de tanto ser repetida, todos já conhecem de cor. O que a torna ousada é tomar o Evangelho a sério, pretendendo não pregá-lo, mas sim vivê-lo no mundo de hoje. É apresentar o Evangelho pelo seu lado utilitário, demonstrando que ele dá rendimento prático maior do que o obtido com os métodos usados pelo mundo, julgados melhores. É não mais fazer apelo à bondade e à fé como sempre se fez, apelo inútil hoje porque ninguém mais crê, mas sim apoiar-se na capacidade de raciocinar e calcular das pessoas inteligentes. Procuramos, assim, tornar compreensível para o homem moderno, que vai civilizando-se, o funcionamento de tão maravilhosa máquina que há 2 milênios o mundo tem entre as mãos, sem ter ainda compreendido o fruto que ela pode dar quando souber fazê-la funcionar. Apresentemos um caso prático. Fulano é bom, generoso e honesto, o biótipo que a luta pela seleção do mais forte e astuto vai cada vez mais fazendo desaparecer da face da terra. Evangelicamente, ele depôs as armas. Procurando só o bem e a justiça, está sempre pronto a se sacrificar. Quer ser perfeito, como diz o Evangelho, abre aspas, toma sua cruz e nega a si mesmo, fecha aspas. Num regime de reciprocidade, numa sociedade organizada, o próximo lhe retribuiria na mesma moeda. Mas, nas condições atuais, o próximo, precisando pensar em primeiro lugar em si mesmo, não retribui nada. As posses e a posição social alcançada constituem a base da estima e do valor de um indivíduo. O inimigo, ao ver que a vítima não só se deixa espoliar, mas também o perdoa, aproveita-se largamente disso, sugando-a e pisando nela até fazê-la morrer. É próprio do homem evangelicamente inerme ser o mais procurado pelos lobos vorazes, que o farejam à distância e, uma vez em suas garras, não abandonam mais a presa. Para eles, este é o banquete da vida ao qual jamais renunciam. Nasce aqui, então, um problema. Tem a vítima o direito de se deixar devorar só para engordar os lobos, de se deixar espoliar só para enriquecer os ladrões? Não significa isto ajudar o mal a prosperar à custa dos melhores? Com essas considerações, o homem comum logo se sente autorizado à reação e põe-se a lutar. Chama a isto de legítima defesa, direito à vida e coisas semelhantes, justificando assim a explosão de seu instinto, que não esperava outra coisa para se manifestar, e com esta ação revela qual é a natureza do seu tipo biológico. Ora, a reação é diversa segundo a natureza de cada um, e é a forma dessa reação que o revela. Quando o indivíduo reage dessa maneira, revela com isso seu biótipo normal involuído, sempre pronto a emergir novamente na lei da animalidade, que representa o seu ambiente natural ao qual são proporcionais os seus instintos. Ora, para ele, vestir a roupagem do homem evangélico representaria apenas um modo de enganar a si mesmo, porque suas reais qualidades e instintos não correspondem à posição assumida. Neste caso, teremos apenas um indivíduo deslocado, assumindo uma posição falsa que só pode levar à falência. Para voar e resistir ao voo, tirando proveito dele, é imprescindível possuir as qualidades do pássaro. Um réptil não pode voar. Assim, para ser evoluído, é indispensável possuir suas qualidades, pertencer àquele determinado tipo biológico, porque nenhum indivíduo pode achar-se em equilíbrio estável senão no seio da lei de seu plano, que lhe corresponde aos instintos e à natureza. Ora, ao assalto de que falamos, só o evoluído pode responder evangelicamente, porque só ele o sabe fazer, correspondendo isto às suas qualidades. Só ele sabe fazer funcionar a delicada máquina do Evangelho. Só ele sabe pôr em movimento estas forças diferentes, inacessíveis aos outros, que não podem contar com elas e, assim, desprezam-nas porque são inutilizáveis. Só esse tipo de homem pode se permitir o luxo de viver um evangelho integral, abandonando as armas e abraçando o inimigo que o estrangula. Para o ser comum, isto não passa de loucura, mas é nessa loucura que se revela a diferença do tipo biológico. Cada um é o que é, e com o próprio comportamento, revela o que seja. É inútil vestir-se como evoluído quando não se é tal. E cada um, de acordo consigo mesmo, vai situar-se no plano que lhe compete, porque sendo este o seu próprio, encontra aí o ambiente adequado para viver. O homem comum está proporcionado ao ambiente terrestre, onde encontra os elementos correspondentes à sua natureza e está apto a poder neles realizar-se. Isto lhe dá o direito de viver na terra, fazendo dela naturalmente sua própria pátria, onde ele se encontra à vontade e o evoluído se acha constrangido. Isto, no entanto, também torna mais difícil a sua saída daí, que para o evoluído é fácil e espontânea. O involuído encontra na terra inimigos a cada passo, mas possui instintivamente, como sua maior sabedoria, a habilidade de fazer guerra contra eles para não se deixar esmagar. Dessa forma, todos passam a vida se agredindo. Para o evoluído, isto é estúpido e bestial, mas para eles, torna-se até alegre, porque vencer um inimigo representa a maior vitória da vida. O evoluído encontra inimigos ainda maiores, mas a ele repugna guerreá-los, porque são o seu próximo. Eles o agridem, mas ele perdoa e deixa-se espoliar, sendo tratado como louco por haver perdoado e ter se deixado roubar. Ele mesmo, por não se adaptar a viver na terra, onde tudo lhe sai errado, termina por ser expulso dela. Ora, isto, que constitui a maior condenação para o involuído, porque significa a expulsão do próprio ambiente e, portanto, a privação da única forma de vida de que é capaz, representa um lucro e não uma perda para o evoluído, que se vê assim expulso daquele ambiente e lançado para o seu próprio, regressando com isto à sua própria forma de vida. Há mais ainda, porém. Se o evoluído encontra-se na terra, ainda que seja como exceção, é para realizar alguma tarefa e não por nada. Essa tarefa interessa à vida em sua fundamental exigência, que é a evolução. Então a vida, sendo vivida por ele, não pode desinteressar-se de sua sorte e, com sua inteligência, movimenta forças dinâmicas de tal forma que a existência biologicamente preciosa do inerme evangélico não seja desperdiçada para apenas engordar os lobos vorazes de que o mundo está cheio. A vida defende-se a si mesma em todos os seres que a representam e, sobretudo, naqueles que constituem seus maiores valores. Se ela protege os seres inferiores, fornecendo-lhes armas naturais necessárias para resistir na luta, é impossível admitir, dada a inteligência que a vida demonstra a cada passo, que ela não forneça meios defensivos para os seres superiores, aos quais, justamente por isso, está confiada uma tarefa mais importante para a obtenção de seus fins. Eis a razão biológica pela qual acontece aquele milagre que observamos no caso examinado no último volume. Se nos planos mais baixos da vida, o ser é submetido à dura escola da luta pela seleção do mais forte, isto tem sua boa razão de ser. Se não houvesse essa premente necessidade de se manter sempre alerta para o ataque e a defesa, o que induziria o ser a realizar experiências para aprender, desenvolver a inteligência e assim evoluir? Uma das maiores ocupações do animal é devorar-se mutuamente, assim como a do homem é fazer a guerra. Esta é a lei de quem vive nesse plano de vida. Mas isto se torna absurdo tão logo se suba a planos mais evoluídos, onde, para atingir os seus fins, a vida precisa realizar um trabalho totalmente diferente. Para ela, conhecedora de tudo, não tem sentido um evoluído se exercitar no jogo de ataque e defesa, porque a seleção que se deve fazer nos planos superiores é diferente. Então, para um evoluído, fazer semelhante trabalho é perda de tempo, inútil dispêndio de energia, representando uma atividade atrasada e contraproducente. É natural, então, que a vida, porquanto demonstra ser sábia e econômica, dirija o ser com o mecanismo de suas forças, não para atividades que o fariam, neste caso, retroceder para planos evolutivos inferiores, mas sim para aquelas que, ao contrário, possam impulsioná-lo para os planos mais adiantados, cumprindo o supremo fim da evolução, que é a lei fundamental da vida. Observando bem tudo, não se pode acusar ninguém. Compreende-se que tudo apenas está em seu devido lugar para realizar o trabalho que compete a cada um de acordo com a sua natureza. O involuído está confortável na terra com as duras condições de luta encontradas aqui, porque estas são proporcionais a ele, sendo adequadas às qualidades instintivas que o revestem e o tornam apto a esse ambiente. Aí, porém, o evoluído está deslocado, numa posição de exilado, da qual deverá ser libertado e pela qual será recompensado, tão logo tenha cumprido a sua função civilizadora entre os mais atrasados. Desenvolve-se assim o jogo da vida, que se protege em ambos os casos com recursos próprios, embora diferentíssimos. Para o involuído, existem seus instintos belicosos e as armas da luta terrena. Para o evoluído, existe a intervenção das forças do alto, que produzem no plano do involuído acontecimentos que aparecem como prodígios. Assim, ficará colocado a favor do evangelho quem tem inteligência para compreendê-lo e um grau de evolução suficiente para poder praticá-lo. Os outros, totalmente convencidos no segredo de seus corações de que se trata de uma perigosa loucura, evitarão vivê-lo seriamente e o deixarão no terreno teórico, limitando-se a uma gloriosa exaltação verbal que é a única forma pela qual o Evangelho pode existir hoje na Terra, dado o grau de evolução humana. Mas é útil repeti-lo, ainda que sem eco, porque fazendo isto durante milênios, alguma coisa se fixa na forma mental das massas e nela permanece. Assim, mesmo sem jamais pedir uma demonstração racional, inacessível para a maioria, a pregação realiza uma função educadora, utilizando apenas a sugestão. Desta maneira, ninguém está errado e cada um tem o que lhe compete. O homem atual emerge de um recente estado de barbárie, e se pôde chegar até aqui, ele deve isto justamente às suas capacidades combativas. Sem a luta feroz, da qual ainda conserva o instinto, como teria podido ele desenvolver a sua inteligência? O passado exigia tal aptidão, e assim se justifica a presença atual dos resíduos. Por isso, o involuído não merece condenação alguma. Está tudo bem. Todavia, se esta posição atual se explica e se justifica diante do passado, o mesmo não acontece em relação ao futuro. Aceitá-la para o futuro significa adaptar-se a viver naquele estado de barbárie. O homem atual, em vez de condenação, merece antes até admiração por ter sabido emergir até aqui de estados tão selvagens. Se diante destes ele pode julgar-se civilizado, está bem longe de sê-lo perante o seu futuro. Eis porque pode-se considerar o homem atual como um ser ainda semi-selvagem, que precisa urgentemente ser civilizado. Eis aí, então, a função do biótipo evoluído para executar esse trabalho necessário, ou seja, retirar da barbárie a massa involuída, que ainda se encontra atrasada, vivendo no plano animal. Trata-se de multiplicar cada vez mais o biótipo do evoluído em substituição ao tipo involuído, mais atrasado, de ajudar a vida neste seu laborioso processo de maturação dos espíritos exigido pela lei de evolução, de secundar a história no grande trabalho deste seu parto doloroso de evoluídos, não mais como casos esporádicos excepcionais, mas sim em massa, pois só essa massa poderá formar a futura sociedade orgânica da humanidade na qual o Evangelho será finalmente vivido. Tudo isto segundo o princípio pelo qual a sociedade dos seres que formam a vida é constituída por um sistema orgânico hierárquico em que todos os seres estão interligados e nenhum deles pode avançar sozinho, mas somente inclinando-se sobre os irmãos menores para fazê-los subir com ele. Às belas exortações do Evangelho, o tipo corrente, apegado às realidades da Terra, responde desconfiado. Irá depois a divina providência me salvar de fato? E se o milagre não se realizar? O que tenho de seguro nas mãos? Estando habituado a viver num mundo de traições, ele deve considerar a desconfiança como uma de suas principais virtudes. Mas são justamente estas suas qualidades, com as quais ele se torna apto a viver na Terra, que impedem o funcionamento daquela providência. Ela é colocada em movimento por qualidades opostas, exatamente aquelas que tornam o homem menos apto a viver na Terra. Não se pode ganhar de ambos os lados. Para se ganhar na Terra, perde-se no céu, e vice-versa. Quem possui as qualidades que lhe permitem viver bem na Terra, contente-se com as vantagens alcançáveis aí e não peça as que descem do alto. Mas quem não sabe viver na Terra porque pertence a planos mais altos da vida, é justo que seja salvo pelas forças do céu. Se o homem astuto e forte sabe defender-se sozinho, que necessidade tem ele dessas intervenções superiores para que sua vida seja protegida e a justiça seja feita? É lógico e justo, então, as forças da providência não se moverem para ele, que deverá conseguir tudo por si mesmo. Em seu instinto, ele sente isso e, por esse motivo, não confia no Evangelho, mas somente nas próprias forças, nada esperando do alto, enquanto o evoluído sente instintivamente o contrário e, por isso, confia no Evangelho, esperando tudo do alto. Sem dúvida, para acender a centelha que faz explodir a reação da justiça de Deus, é indispensável que isto seja necessário e merecido, pois de outro modo, aquela justiça seria injustiça. É lógico e justo não só que as forças do alto não se movam para quem vive de prepotência e luta, mas também que este seja obrigado a se defender com tais meios, dos quais está bem armado. Assim, também é lógico e justo que o bom, porque renuncia a se defender na terra para praticar o Evangelho e viver uma lei mais elevada, seja defendido por outras forças superiores, pois de outro modo ele seria rapidamente devorado pelos lobos, o que significaria a vitória do mal sobre o bem e a falência da lei de Deus. Dizemos isto para que os simples não se iludam. Sem mérito e justiça, nada se recebe do céu. Certamente, seria agradável ao homem da terra poder aproveitar também destas vantagens e proteções das quais o evoluído goza. Seu instinto é aferrar tudo o que pode ser útil. Mas é inútil fazer pressão com a força. A máquina não obedece a esses impulsos. A violência e a astúcia que movem as coisas terrenas não podem colocá-la em movimento, mas somente a bondade e o merecimento. É inútil pretender o milagre quando, inexistindo martírio e bondade, nos aproximamos dos poderes do alto com a corrente psicologia humana do aproveitador. É indispensável possuir verdadeiramente as qualidades necessárias e não apenas julgar que as temos iludindo-nos. Na terra, estamos habituados a falsificar tudo para tirar vantagens do engano. Essa psicologia, neste caso, paralisa a máquina, que então não funciona. E não basta sermos bons se formos inertes e preguiçosos. Precisamos possuir a fé e a atividade de trabalhadores vigorosos e honestos. Quantas vezes gostaríamos, ao invés de usar o Evangelho como um refúgio para tolos e preguiçosos que pretendem servir-se de Deus para fugir ao cumprimento do seu próprio dever? O céu não pode funcionar como subterfúgio para nos livrarmos do cansaço de viver, necessário para evoluir, nem para fugirmos às duras condições que nos são impostas pelo ambiente, ao qual não podemos deixar de pertencer, porque, dada nossa natureza, é o que nos compete. Para quão diferentes e mais levianos empregos querem as religiões usar na terra o Evangelho e os ideais? É natural, então, que o céu permaneça fechado e o alto continue surdo aos nossos apelos. O evoluído, que se acha vivendo na terra em posição evangélica, exposto a todos os ataques, em condições humanamente antivitais, sem defender-se, tem absoluta necessidade de ajuda, o que não se dá com o tipo comum, que sabe defender-se bem por si próprio. Portanto, não há razão nenhuma para que seja franqueado a este último tal auxílio. Além disso, o involuído não tem nenhuma missão a realizar, nenhuma função particular evolutiva que interesse à vida, exceto evoluir ele mesmo. é justo que ele não receba nenhum auxílio especial, o que, ao invés, é indispensável para quem precisa realizar um trabalho excepcional que os outros não fazem, ou seja, ensiná-los a se libertarem das mais baixas formas de vida e das dores a elas conexas. É justo que o auxílio seja dado pelo alto para quem trabalha sacrificando-se pelos outros, e não para quem trabalha só para si mesmo. Sustentar gratuitamente o biótipo imerso no plano de vida animal que lhe compete pelo seu nível de evolução seria tirá-lo de sua necessária escola, representada pela luta em prol da seleção do mais forte. Seria convidá-lo à preguiça, poupando-lhe o indispensável esforço para subir, fazendo que ele, assim, permanecesse estacionário ao invés de evoluir. A vida deve ser trabalho produtivo para todos. Por isso, só pode subtrair-se a um trabalho quem está realizando outro. Aquele, abre aspas, todo o resto vos será dado por acréscimo, fecha aspas, prometido pelo Evangelho a quem procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, presume que tenha sido feito primeiro este trabalho, pelo qual será justificado tudo aquilo dado por acréscimo, que não pode chegar sem aquele trabalho. E é isto que de fato acontece em geral, razão pela qual muitos acreditam que o Evangelho contenha somente belas palavras e evitam aplicá-lo. Porém, a culpa não é do Evangelho, que diz a verdade, mas sim do fato de não serem satisfeitas as condições necessárias para o Evangelho poder manifestar a sua verdade. Só é dado de graça o que foi merecido por outros meios, o que é necessário para fins mais elevados. Mas não se pode dar nada por nada, tanto mais que poderia ser prejudicial a quem recebe. Se quisermos aproveitar as vantagens que nos oferece o Evangelho, só nos resta viver nas condições que ele estabelece para nossa conduta, ou seja, transformarmo-nos em evoluídos, que é um caminho aberto a todos. Seria muito agradável ao homem comum, segundo os seus cálculos, ver chover gratuitamente do céu todos os auxílios que lhe poupassem as fadigas da vida, porém custa-lhe muito submeter-se às condições necessárias. O homem sempre procura um atalho para chegar com menor esforço a um lucro maior. E é justamente isto que ele faz quando se aproxima do Evangelho, bem como de todas as outras coisas, com essa psicologia toda humana. Mas ao ver que não pode tirar dele nenhuma vantagem, ou que precisa pagar com sacrifícios muito grandes, então o rejeita como coisa inútil. Acontece que o Evangelho, se vivido de fato, pode representar o mais poderoso meio para superar o passado e evoluir, mas o homem, por não aplicá-lo, recai no seu baixo plano de vida e permanece aí estagnado. Incapaz de compreender quão grande é o tesouro que recebeu, ele mesmo recusa a mão que lhe é estendida do alto para elevá-lo a melhores condições de vida. E assim, continua o mal entendido. O homem evangélico permanece um enigma e o Evangelho um sonho lindo, que continua no plano dos ideais. Desse modo, cada um continuará em seu lugar, em suas condições de vida, de acordo com sua natureza, realizando o próprio tipo, utilizando os meios que possui e obtendo aquilo que lhe compete. O ser inferior continuará a agredir o mais evoluído, acreditando que assim está vencendo, quando na verdade perde a melhor ocasião para subir, e o mais evoluído continuará a se sacrificar até que, com a bondade e o amor, tenha conseguido derrubar as portas do egoísmo e da ignorância e vencer a animalidade, fazendo o homem emergir de seu baixo plano de vida. Assim, lentamente, o Evangelho vai caminhando através dos milênios para sua realização. Mas entre os dois tipos, involuído e evoluído, o mais forte é o segundo, porque está protegido pelas forças da vida que quer ascender. A ele caberá a vitória final. Se ao outro pertence o passado, a ele pertence o futuro. Neste capítulo, procuramos definir melhor as duas posições fundamentais e antagônicas estabelecidas, uma pelo evoluído e outra pelo involuído, que se poderiam chamar os dois extremos do biótipo humano. Procuramos ver os direitos e deveres de cada um, bem como as vantagens e desvantagens de estar situado num ou noutro ponto. Antes de enfrentar outros aspectos do problema, resumamos, para esclarecer cada vez melhor este assunto, alguns de seus pontos fundamentais, vários já referidos anteriormente, definindo com mais exatidão as respectivas posições e condições de vida dos dois tipos. Primeiro, neste estudo, quisemos apenas comprovar com absoluta imparcialidade alguns aspectos das leis da vida, explicando seus princípios e funcionamento sem condenar ninguém. Ao involuído, cabe antes a compaixão, pois já se encontra condenado pela própria involução, o que lhe dá, no entanto, o direito de ser ajudado por parte dos mais evoluídos. Segundo, em substância, segundo suas relatividades, todos têm razão, porque cada coisa está em seu lugar. E isto é lógico. Nem poderia ser diferente, uma vez que tudo depende da sabedoria de Deus e da sua lei. Assim, na grande ordem do todo, cada elemento fica em sua verdade relativa, correspondente à sua posição no seio da verdade universal, que abraça todas as verdades relativas numa unidade orgânica. Assim, evoluído e involuído permanecem cada um com a sua verdade relativa à sua posição, sendo este o lugar que compete a cada um segundo a sua natureza, da qual não podem deixar de sofrer as consequências estabelecidas pela lei. Terceiro, as diferentes condições encontradas no evoluído e no involuído representam apenas posições avançadas ou atrasadas ao longo do caminho da evolução, que é percorrido por todos os seres. Não significam, portanto, superioridade ou inferioridade em sentido absoluto. O mais evoluído tem sempre acima de si um ser ainda mais evoluído, e o mais involuído tem sempre abaixo de si um ser ainda mais involuído. Ao longo da escala da evolução, todos se encontram em condições semelhantes, ou seja, cada um está sempre situado entre um tipo superior e um tipo inferior, de maneira que não há, de modo algum, um superior ou inferior em sentido absoluto. Cada evoluído é um involuído em relação ao que lhe é superior, e cada involuído é um evoluído em relação ao que lhe é inferior. Num mundo assim, em que tudo é relativo, não existe, racionalmente, lugar para orgulho ou acanhamento de ninguém. A palavra involuído não tem qualquer sentido depreciativo, apenas denota o imaturo que amanhã amadurecerá. Quarto, tivemos de esclarecer o ponto anterior, porque muitas vezes a primeira coisa que alguns leitores depreendem de uma teoria não é se ela corresponde ou não à verdade, mas sim se alguém está procurando se colocar em uma posição de superioridade com a qual consiga humilhá-los e ofendê-los. Ora, a finalidade deste livro não é estabelecer nenhuma superioridade, mas apenas mostrar como funciona a vida segundo as leis feitas por Deus, diante das quais nada mais nos resta senão obedecer. Nós as vamos descrevendo para vantagem de quem lê, a fim de que possa tirar delas o maior proveito para si mesmo. O universo é uma imensa máquina perfeita, inclusive nos métodos com os quais vai procurando a perfeição nos pontos em que ainda não a possui. Chegar a conhecer como tudo isto funciona pode representar uma preciosa orientação, não só para evitar erros prejudiciais, pelos quais deveremos pagar depois, mas também para atingir o nosso bem, ensinando-nos como nos comportarmos. Difundir esse conhecimento nos pareceu coisa urgente num mundo que, a esse respeito, comporta-se loucamente, mas que deverá depois, fatalmente, sofrer em proporção. Quinto, em relação a Deus, nossa meta final, todos estamos igualmente a caminho. O que nos irmana é o fato de sermos todos viandantes ao longo do imenso caminho da evolução. Uns caminham mais depressa, outros mais devagar. Mas ninguém pode permanecer imóvel. O grande impulso para a frente impele a todos. Assim, o involuído de hoje tende a se tornar o evoluído de amanhã. Trata-se de uma grande marcha da qual todos os seres participam. Sexto, na evolução não há barreiras insuperáveis, compartimentos estanques ou portas fechadas. A estrada para evoluir está aberta a todos e qualquer um, desde que o queira, pode subir e tornar-se um evoluído, caso ainda não o seja. Cada um, fazendo por merecer, pode sempre subir à posição do ser a ele superior, que considera um dever e uma alegria ajudá-lo nisto. Sétimo, quanto mais avançadas são as posições, tanto menos podem ser elas de egoísta vantagem para si e tanto mais se tornam de altruísmo, inclinando-se sobre os inferiores para ajudá-los a subir. Evoluindo, não crescem os direitos, mas sim os deveres. Não se ganha em comando, mas sim em obediência. A evolução representa uma demolição progressiva do egocentrismo separatista, substituindo o estado de caos pelo estado orgânico unitário. É natural que, progredindo para a ordem, caminhe-se para a obediência, a confraternização e o altruísmo, destruindo-se assim o separatismo. Oitavo, em relação aos mais evoluídos, a correta posição psicológica dos menos evoluídos não deve ser de inveja e ciúme, mas sim de alegria, pelo fato de possuir um amigo mais adiantado que nos ajuda para vantagem nossa. A função dos que mais progrediram é trazer para frente, consigo, os que estão mais atrás. Esta é a lei. Não se pode subir sozinho e só por si mesmo. É verdade que quanto mais se sobe, mais direitos e liberdades se conquistam. Mas se tudo é equilibrado, quanto mais se sobe, mais deveres e obediência à lei nos esperam. Se o evoluído não aceita isto, comete um erro tão grave que o faz retroceder ao grau de involuído. Tudo isto é lógico, dado que a evolução avança para a unidade orgânica. Nono, a consequência de tudo isto é que a ideia de inferioridade e de inveja, de um lado, leva à suposição que, do outro lado, exista orgulho e desprezo. Tal concepção é inerente apenas ao plano do involuído e desaparece tão logo se supere este nível. ao evoluído, interessam muitas coisas, mas não gabar-se e muito menos aproveitar-se da própria superioridade. No momento em que ele pensasse dessa maneira, cairia de seu plano de vida, tornando-se parte de outro nível biológico. A primeira qualidade espontânea do evoluído é ignorar a sua superioridade. A sua maior paixão é tornar evoluídos os outros seres. Esta é a forma mental do biótipo do evoluído, que se não a possuísse, não mais seria evoluído. Concluímos assim este capítulo, onde quisemos tornar cada vez mais compreensível o significado biológico do Evangelho, isto é, não só como fenômeno religioso, mas também como força da vida, da qual representa um elemento básico para a maior finalidade dela, que é fazer evoluir. Final do capítulo 1.